após de um dia cansativo. Hip hop, arco, respiro, mando um salve pra quebrada e agradeço por estar vivo. Comprei uma caneta, a arma perfeita. Atira em sua mente, rajada de escopeta. Eu olho pra mim mesmo, começo a perceber como o tempo passa rápido, melhor não se envolver. Eu só queria que você encontrasse uma saída, e só por causa da pedra queria tirar sua vida. Quantos tantos já se foram, ainda bem que cê não foi. Fiquei triste pra caralho quando soube da história. A corda no pescoço não é a solução. Você magoou a sua mãe com essa ideia louca. Levante a cabeça, tá na hora de mudar. Organize sua vida, saiba onde quer chegar. Quanto tempo já passou que você fez de bom, e eu chego até você através desse som. A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? De madrugada na favela com a latinha na mão. Só pó, pele e osso, lá vai um irmão. Confesso o meu chapa, aí camarada. Tá mago pra caralho, quase não te conheci. O teu pivete que cresce, vendo isso tudo. Fica desnorteado, esquece do futuro. O som não é de playboy, ouça o que eu quero dizer. Acredite na mudança, esse som é pra você. Depois daquele push, ficou preso no tempo. Já saiu de casa, só dorme no relento. Cadê o seu tênis? O som da sua estante. O DVD da tua mãe derreteu num instante. A Bíblia sagrada só serve de seda. Não acredita em Deus? Obedece o capeta. Desse jeito, parceiro, você vai pro buraco. A porra da pedra te mandou um abraço. A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Tô passando mal. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu tô daquele jeito, vou dar uma paulada. Viagem bem louca, embaixo da escada. Meia hora já passou, eu quero de novo. Não tenho dinheiro, eu desço o morro. Enquadro o playboy, corro pra bocada. A pedra te destrói, aí camarada. Pastoro o meu carro, tô na beira-mar. Eu faço cinco contos, vou direto fumar. Ninguém me ajuda, eu quero fumar. O cachimbo tá pronto, quero viajar. Coração acelerado, o corpo chapado. Falta só dois contos que eu posso fazer. No castelo encantado, tento sobreviver. Madrugada ali é foda, acredite você. Todo dia morre um, o exemplo tá aí. Siga seu caminho, não pague pra conferir. A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? No meu tempo não era assim. Não existia esse tal de mescla de in, mas enfim, o passado é passado e o presente é presente. Olhando pra frente, rimando e não contente, pois no castelo encantado, vários chapas estão viciados. No crack, na pedra, na kriptonita, enfim, são vários nomes pra maldita. Eu não consigo me lembrar de traficante das antigas que tenha boa vida. Malandragem, se liga, se liga. A ideia da menina. Já tem três dias que eu estou no rock. Eu olho pra mim mesmo, não tenho ibope. Tô maga pra caralho, não me conheci. Quando vi, eu já tava desse jeito. Minha mãe lá em casa vive preocupada. Mas que hora eu vou chegar, minha filha querida? Que Deus o proteja, que assim seja. Quem sabe um dia eu chego lá. Enquanto isso, vivo de madrugada, sonhando com o futuro. Meu pivete lá em casa, não consigo dar atenção. Meu Deus, não, eu não aguento. Eu preciso mudar, levantar minha cabeça com a fúria de um guerreiro. Seja forte, seja humilde, por favor, nunca esqueça fé em Deus. E mente fria, parceiro. A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continua. Meu meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida é muito boa, meu chapa, seja forte, seja feliz. Depois a vida continuar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Esse som aí, ó, é dedicado a todos os pais de família que perdeu seus filhos por causa da porra do crack. É pior, meu Deus, do que o câncer. Que foi que eu... A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continuar. Meu Deus, o que foi que eu... A vida é muito boa, meu chapa. Seja forte, seja feliz. Depois a vida continuar. Meu Deus, o que foi que eu... É isso aí, Erivan. Consciência do sistema, é nós na área. Tamo junto, irmão, Andrade Jó. Valeu, compadre. Pode crer, meu compadre. A favela agradece.